Seção 63 de As Primaveras de Casimiro de Abreu. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. Seção 63 do livro 3º de As Primaveras de Casimiro de Abreu. No Jardim. Cena Doméstica. Ela estava sentada em meus joelhos e brincava comigo, o anjo louro, e passando as mãozinhas no meu rosto, sacudia rindo seus cabelos douro. E eu, fitando-a, abençoava a vida. Feliz sorvia nesse olhar suave todo o perfume dessa flor da infância, ouvia alegre o gazear dessa ave. Depois, a borboleta da campina, toda azul, com os olhos grandes dela, a dolejar gentil passou bem junto e beijou-lhe da face a rosa bela. Oh, como é linda, disse o louro anjinho, no doce acento da Virgínia fala, mamãe me ralha se eu ficar cansada, mas dizia correr, hei de apanhá-la. Eu seguia chamando-a, e ela rindo, mas corria gentil por entre as flores, e a flor dos ares, abaixando o voo, mostrava as asas de brilhantes cores. Iam, vinham à roda das acácias, brincavam no rosal, nas violetas, e eu de longe dizia, que doidinhas! Meu Deus, são duas borboletas! Dezembro de 1858. Fim da seção 63.